bem-vindo ao novo podcast. Peraí que eu acho que demorei demais pra falar isso. Eu tô aqui em casa, na minha última sexta-feira, aqui em casa. E, bom, não sei, acho que tenho dado muitas pausas grandes nesse meu podcast. Quero pedir desculpa para o pessoal do meu sexto episódio, não sei quem ouviu. Mas eu já deletei um pouco no final, desculpe, eu acho que fiquei muito empolgado. Mas então, primeiramente quero agradecer a vocês que estão ouvindo, ouvintes do Filosofia de um Jovem Autista. Quero pedir que vocês mandem e-mail comentando, falando alguma coisa sobre o que vocês acham disso tudo, do meu trabalho. Eu não tenho recebido nenhum feedback, a não ser do meu amigo que fala que é legal. Então, eu não sei se tem ajudado muito. Esse som de fundo é meu irmão tocando flauta. E bom, é isso aí, aqui numa sexta-feira, são agora 5 para as 10 da noite. Essa é a última sexta-feira que eu provavelmente vou fazer esse podcast por um bom tempo. Eu espero, não sei, né? Que eu tô viajando agora, próxima quinta-feira eu tô indo para os Estados Unidos. Eu vou estudar lá com meu amigo Ederson. E daí eu não sei o que, que vai dar. Não sei se vou ter algum computador para continuar fazendo meu podcast. Mas eu tô levando esse meu microfone para lá, pra fazer lá, tentar fazer pelo menos. Não sei se vai ter música nenhuma, porque é provável que ele tenha um computador da escola, só que não pode instalar nada. Uma coisa meio estranha, não sei como é que é, direito, vou lá ver como é que é. Vou tentar, se não der mesmo, daí eu vou tentar gravar aí pelo Windows mesmo. O voice recorder do Windows. Bom, então é. Não sei muito bem o que falar hoje, nesse episódio de hoje. Minha mãe falou pra entrevistar a Anne, minha namorada, só que ela tem vergonha, também não deu tempo. E então acho que vai ser uma entrevista com meus pais, com a minha mãe e com meu pai. É isso aí. Eles não sabem disso ainda, minha mãe acabou de ouvir, deu risada. Mas acho que vai ser uma entrevista com eles sobre, não sei, o que, que eles acham assim, o que, que deu na cabeça deles de deixar o filho ir embora. O que, que eles acham do plano de Deus, entendeu? Precisa confiar realmente no plano de Deus pra, imagina, deixar seu filho ir embora. Tá certo que chegou essa idade, geralmente o pessoal sai de casa pra fazer faculdade, uma coisa assim. Mas tá aí, não sei. Então é isso aí, vai ser sobre isso, eu acho. Podcast de hoje. Espero que vocês gostem. Quero mandar um abraço pra todos vocês, ouvintes, pro Clederson, pra outras pessoas. Eu vi lá só pelo iTunes, já tenho mais ou menos umas 7 pessoas ouvindo. 5 pessoas usam Apple, é isso aí, eu também gosto de Apple, eu amo Apple, pena que não tenho Apple. Mas eu amo Apple, sou um Mac maníaco. Em breve eu vou ter um, se eu for para os Estados Unidos e tiver dinheiro para comprar um e trabalhar. Ou se alguém quiser doar para mim para continuar esse trabalho. Não, então não sei. Pera aí que eu vou chamar eles aqui, vou dar uma pausa por enquanto. Não sei se já põe minha música ou não. Não sei. Eu vou dar uma procurada aqui minha música. Tenho várias músicas aqui. Muitas já repeti já. Procurando aqui, eu acho que vou dar uma. Eu vou colocar uma do coral daqui de novo. Música brasileira não tem quase nenhuma, pra falar a verdade. Tem americana só, mas como tô indo pro exterior, daí mesmo que eu só vou ter música americana, daí eu vou colocar aqui uma música do coral do NASP. Deixa eu escolher qual que é. Vou colocar o Sinto Teu Poder. Com uma voz minha no final, de que como que a gente cantava na viagem do coral que a gente foi lá pro Rio Grande do Sul. Quem tá ouvindo aqui esteve no coral em 2000 e tá. Pera aí. 2005, 2004, 2003, lembra dessa música, a gente cantou numa vigília. Também é uma música bem conhecida, apareceu no CD do coral do NASP, é o Sinto Teu Poder. Sinto, peraí, teu ou seu, não sei, vou ler. É Sinto Seu Poder. Quem sola é Riane, que também descobri que já ouvi meu podcast, meio estranho essas paradas, viu? Pessoas ouvindo meu podcast. Até estranho pensar nisso. Mas é isso aí, mais uma pessoa, obrigado por ouvir. Então, se ela não se importar, que é música pirata, eu não tenho nenhum direito de colocar aqui, mas eu sou um fiel às músicas piratas, que eu acho que dá uma oportunidade às pessoas pobres terem. Mas como eu tenho o CD original, então, portanto, dentro das leis não está errado, apenas eu estou comercializando essa música. Mas de qualquer jeito, eu vou passar essa música, daí depois eu vou vir com a entrevista. Espero que vocês gostem, peraí. Dia começou. Não expressar quanto cuidado tens por mim. Busco, Pai, entrego os meus anseios. Quero que preciso pra seguir. Sinto teu poder. Bom, então esse aí foi para a música. Agora estou aqui com meu pai aqui do lado. Ele também não sabia que ia ser entrevistado. Mas aqui tá, peraí. Vou passar o microfone aqui. Acho que dá para ouvir direitinho. Dá para ouvir, pai? Fala alguma coisa aí para testar. Ok, tá. Espero que esteja ouvindo. Dá para parecer que está ouvindo. Então, entrevista vai ser sobre como você sentiu que seu filho deve ir para os Estados Unidos. O que, que você acha disso, assim? Você está falando disso, dos planos de Deus. Como que as pessoas têm que seguir os planos de Deus? Bom, eu acho que existem vários aspectos aí, né? De um lado, como pai, né? Como os pais aqui, papai e mamãe, a gente sente, assim, aquela tristeza de ver o momento em que o filho chega a uma idade e vai embora de casa. Foram 17 anos desde que você nasceu, né? E agora você vai tomando suas direções, novas direções na vida, não é? E de um lado a gente sente a tristeza, está indo embora. Mas do outro lado a gente sente também alegria porque você está se desenvolvendo, seguindo a sua vida de maneira normal, né? Terminando o segundo grau, planejando agora os seus estudos para o terceiro grau, para a faculdade, né? Então a gente fica feliz que você está tá avançando, né? A gente vai ter saudades. Qual que é a pior parte, você acha, nessa? É que eu imagino assim que grande parte dos ouvintes aqui ou são jovens que devem estar ouvindo, que estão uma opinião, um conselho assim a eles, talvez. Sabe? Alguns, eu não sei, talvez até alguns pais possam estar ouvindo ou podem estar ouvindo. Agora é uma fase nova, né? Algo novo, porque também quando eu tinha a mesma idade, eu saí de casa, eu fui estudar, eu morei fora, né, de casa desde que eu saí, desde quando eu tinha 17 anos. Você saiu com 17 anos? Saí foi para o internato? Fui para o internato, no antigo IAE São Paulo, né? Depois dali me casei, fui para a França, depois dali moramos em outros países. Seus pais. E nunca mais eu voltei para casa, né? Então, quer dizer, aos 17 você nunca mais voltou. Então você já olha essa minha saída mais ou menos como uma saída sem volta. Bom, a gente nunca sabe qual é o plano de Deus para você, né? Mas eu só espero que se cumpra um plano para você, né? Agora, como pai, a gente está conhecendo agora o outro lado da moeda. Né? Quando eu saí, eu não estava nem pensando sobre que o. Os pais estão sentindo tanto assim, a gente sente tristeza, não há de ir embora, abraça os pais, mas está muito alegre porque a gente está indo realizar um sonho, um plano de estudo, né? E daí, isso aqui que é importante para o jovem. Assim, então, chegou em que acabou de chegar minha mãe aqui, então vou perguntar para ela aqui, que você acha que a sua experiência... Calma aí, fica aqui, pai, também, não é para você sair, não. Calma, que eles estão discutindo em qual lugar que eles vão sentar aqui. Não está longe, não se preocupa, não. Qualquer coisa, a gente repete a entrevista de novo. Obrigado, peraí. Então, eu vou ver se ficou bom ou não a qualidade do som. Pronto, agora minha mãe chegou aqui. A gente vai entrevistar com ela. Assim, o que, que você acha, do seu ponto de vista, quando você que estava saindo a essa idade da sua casa e agora que você está uma mãe olhando seu filho sair? A posição que eu estou agora está bem pior, sem dúvida. Você acha que está pior do que quando estava saindo? Sem dúvida, porque quando a gente sai feliz, conhece outras pessoas, novos amigos, novos lugares. Quando eu fui lá para o IAE São Paulo, fiz ótimas amizades. Agora, quem fica é que vê a cama vazia, vê o resto das roupas que ficou no guarda-roupa. E você acha que sua mãe sentiu assim quando você foi? Sentiu porque ela me falou que olhava para a cama vazia e chorava. Agora chegou a minha vez. E vocês? Mas a sua cama vai estar aqui te esperando de volta. Não é que vai sair para sempre, não. Sua cama vai estar aqui te esperando e suas coisas estarão aqui, com certeza, te esperando. Mas, nós oramos a respeito, as coisas têm se acontecido, as portas têm se aberto, então nós podemos impedir, não é mesmo? A gente ora e avança. Você viu a Anne hoje falando que ela recebeu uma resposta que não daria para estudar onde ela queria estudar lá. Eu acho que Deus vai guiando a vida de cada um, não é mesmo? A gente tem os planos e estabelece as metas e ora a Deus e avança. E daí ora e confia em Deus, né? Se as portas vão abrindo, se é o seu desejo de avançar naquela direção, e se as portas vão abrindo, você vai seguindo, continua prosseguindo, não é mesmo? Obrigado. Só reforçando que essa música de fundo é meu irmão que estava tocando flauta lá no quarto dele. Mas agora, pai, o que, que você acha? Você acha que como pai, você acha que, olhando assim, você acha que você sofreu mais quando estava saindo ou com os... Qual foi mais difícil? Acha que pai, mãe, qual foi mais difícil, para a mãe ou para o pai? A posição de pai e mãe que ficam realmente é mais difícil, né? Quando eu saí, eu nem senti nada, só senti alegria só. Abracei meus pais, né? Senti a tristeza na hora de despedir. Olha, tchau e tal, mas aí saí, peguei o ônibus em Belo Horizonte para ir para São Paulo, aí fui feliz da vida que estava indo para São Paulo, e nunca realmente você sente aquilo, porque você está lutando para os seus objetivos, uhum, seus estudos, seus ideais, não é? Claro, você sente saudade dos seus pais, mas aí você vai, volta de vez em quando, vê os pais, mas como você está realizando sonhos, buscando atingir objetivos, aquilo tudo traz muita motivação na vida, muita alegria. Vai, né? Superar os problemas. Vai superando os problemas, passando as dificuldades, vencendo. E isso traz muita realização para a pessoa. Agora, os pais sentem a falta, porque conviveram com aquela pessoa desde pequenininho, desde que nasceu. Né? Esses progenitores. Né? É, os pais viram bebezinho, né? Crescendo, filho, a filha. Né? Aí agora, eu vou embora, você vai sentir a falta. Mas, ao mesmo tempo, o pai e a mãe ficam felizes porque eles estão avançando, lutando para os ideais também deles. Se eles não tivessem isso na vida deles, talvez aí seria um outro tipo de tristeza, que poderia ser pior. Olha, ele não tem objetivo, ele não tem ideal, não quer fazer nada, não quer estudar, não quer lutar, não quer construir uma vida para ele ou para ela. Você acha que, estando no meio adventista, isso melhora, ajuda, ameniza? Você, sendo adventista, a religião, no caso... Ou do que a separação de um pai ou um filho que não são da igreja? Bom, eu creio que o pai e a mãe adventista ficam felizes quando veem que o filho ou a filha que estão saindo para estudar, eles estão saindo, mas se mantendo fiéis a Deus. Lembrar de José e Daniel, né? Que saíram com, por volta dos 17 anos, em circunstâncias bem adversas, né? É, realmente. E... conseguiu se manter fiéis a Deus. Esperamos que você também, filho. É isso, exatamente. Lembrar lá, né? José foi fiel a Deus em toda circunstância. Daniel foi estudar fora, numa universidade até que era do mundo, não é? Uhum. Mas ali permaneceu fiel a Deus e ele conseguiu não somente ser um aluno muito bem sucedido, se tornou um profissional extremamente bem sucedido, reconhecido durante toda a vida dele. E passou por maus pedaços, né? Dificuldades. Foi jogado na cova dos leões, ou Daniel, que foi jogado lá, José, na prisão também, não é mesmo? Mas todos os dois permaneceram fiéis a Deus e no final da vida eles tiveram vitória. Tiveram e conseguiram influenciar muito o mundo que eles viveram, as pessoas em volta, né? Daniel salvou até os magos da morte. Até os inimigos. Teve os amigos dele também, né? Que você está falando dele, mas teve os três amigos aí que foram jogados na fornalha também. Ah, do José. Exato. É, né? José permaneceu fiel, foi para a prisão, mas depois, no final da vida dele, se tornou até governador do Egito e salvou o mundo todo da época lá da fome. Né? Que era o, então, era o mais importante da época. Seria, por exemplo, o vice-presidente do governo. O braço direito do Bush, no caso, comparando assim aos tempos modernos, assim, mais ou menos. Até mais importante, porque hoje a gente teria quase que um paralelo assim, mas era a pessoa mais, o país mais importante. O faraó simplesmente não fazia nada. Ele seria o primeiro-ministro da Inglaterra, seria. Ele tem a rainha da Inglaterra, não é? Mas o primeiro-ministro Tony Blair. Mas imagina se a Inglaterra fosse o país mais poderoso do mundo. Dominasse. Aí ele seria o primeiro-ministro lá da Inglaterra. Entendi. Né? Então, mas é isso, filho. Eu acho que a saudade tem, a tristeza daquele momento de ver partir tem, mas do outro lado tem também a alegria de ver que um filho ou uma filha estão seguindo avante para estudar, para crescer, para se preparar profissionalmente. Né? Agora, como pais adventistas, a gente só espera que eles permaneçam sempre fiéis a Deus, em qualquer circunstância. Porque, como eu falo para você, né, filho, os pais querem o melhor para os filhos. E Deus quer muito mais do que nós, como pais carnais, né? Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, é importante a gente continuar a estar bem perto dele para seguir os planos que ele tem para cada um de nós, né? Para você também. Tá perto. Ah, o meu irmão acabou de chegar aqui. Falou aqui, a Lani vai fazer uma participação dele aqui. Vem aqui. Vem aqui, Jandré. Quero que você fale um pouco o que você acha do Manão tá indo embora. O que, que você acha do Manão ir embora, filho? Ah, acho que eu senti saudade dele. Fala mais. Ah, não sei. Você queria que ele fosse embora? Não. Não queria, não? Não. Por quê? Ah, eu gosto dele. Mas ele não enche as pacientes de vez em quando? Não, eu tô nem aí. Você é o fiel apagador de jogo salvos dele. O fiel o quê? Apagador de jogos salvos. Que apagava todos os meus jogos. Eu tava lá quase zerando o jogo e ele apagava o meu arquivo. Você falou que você vai pegar o quarto dele? Vou. Ah, é? Ih, vai perder o quarto pro Manão? E pedir meu quarto, então. Eu também tô querendo seu boné. Ah, vai pegar o boné do Manão. Aí já é outra história, já. Você falou que você queria ir com o Manão? Queria ir com o Manão. Fala a sua idade aqui, João André. Quanto você... Quanto eu tenho 10 anos. É mesmo, irmãozinho pequeno, diferença de... 7 anos. 7 anos. 6 anos e 10 meses. Por aí. Pois é, você ficou quase 7 anos sozinho, agora o João André fica um pouquinho. Fica único agora. São dois, né? Mas eu tenho alguma última mensagem para falar? Alguma coisa para dizer? Algum conselho aí pro pessoal? Quem tá ouvindo? Fala, você tem alguma coisa antes de você ir embora, Felipe? Eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que para os jovens que estão na fase da vida deles para tomar decisão de sair de casa para estudar, né? A mensagem é colocar Deus em primeiro lugar em todas as circunstâncias. Nunca se esquecer disso. Onde quer que eles forem, se eles forem estudar numa escola adventista, que é o melhor, né? Mas é importante colocar Deus em primeiro lugar também. Se eles não tiverem essa possibilidade, tiverem de estudar fora, em outra escola, mas lembre-se, Deus sempre em primeiro lugar. A Ele nós devemos sempre amar de todo o coração, servi-lo com todo o nosso ser, andar com Ele. Né? E a gente pode nem imaginar o plano que Deus tem para nós. Né? A nossa experiência, quando nós saímos como jovens, nós pensávamos que a gente ia fazer pouca coisa, mas Deus abriu portas que a gente nunca imaginou. A gente pôde morar em vários países, pôde estudar, chegar a algumas assim, coisas que a gente nem imaginava quando tinha 17, 18 anos de idade. Verdade. Né? Mas é deixar Deus guiar, porque Ele tem planos para a gente. Uhum. Né? Agora, para os pais que vão ficando, né, realmente é uma experiência, faz parte da vida, né? Não é fácil, mas nós temos que continuar sempre aí apoiando os filhos, ajudando e orando por eles, né? Daquilo que for possível. E sempre saber que os filhos, quando saem, né? Os nossos pais, os filhos sabem que a casa está sempre aqui. O lar é sempre o lar deles também. Quando eles voltam, no momento de férias, ou se precisarem voltar para casa, né? Com grande alegria que nós pais os recebemos. Então, acho que aqui a gente já vai terminando a nossa entrevista. Eu acho que nem pedi para falar os nomes deles. Mãe, fala o seu nome, mãe. Meu nome é Débora Camacho Araújo Siqueira. É a segunda vez que ela participa aqui do nosso podcast. Esse aqui é a estreia do meu pai. Infelizmente, essa estreia durou pouco. Mas foi um prazer participar do seu podcast. Meu nome é Reinaldo. Né? Reinaldo Venceslau Siqueira. E eu tenho muita alegria de ter o meu filho Matheus, meu primogênito. Deus realmente possa abençoá-lo nessa nova fase da vida dele. Pois obrigado. É, Matheus significa presente de Deus. E isso foi tem sido um presente para nós, filho. Obrigado. Então acho que a gente vai terminando por aqui. De novo, queria mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo. Queria pedir para quem envie e-mails para mim do que acharam desse episódio ou dos outros, para dar alguma opinião, alguma sugestão. E eu não sei quando que eu vou conseguir fazer um outro de novo, porque eu estou indo agora quinta-feira. Eu, por enquanto, lá eu vou estar em umas condições meio difíceis, mas assim que eu puder, continuo atualizando os podcasts. De novo, meu e-mail é mateussik8, mateussik8@msn.com. Fique com Deus, bom sábado para vocês. Tchau. Yeah.